show! Começa agora, Brodacast, o podcast dos brothers. Bip, bip, bip, chamando alguém na linha do computador. Bip, bip, bip, falando, você diz bip, que eu respondo alô. E está começando o Brodacast. Eu sou o Diego e a carreta Furacão é a melhor coisa da internet brasileira em 2016. Aqui é o Bruno Reis e quando eu tô na internet, eu não sou eu. Eu consigo ser algo pior. Eu sou o Marcos e eu já fui gordo um dia. Vocês vão entender mais pra frente daí. Eu realmente tô tentando aqui assimilar. Aqui é o Galoso e eu devo dizer que sou de uma época radical onde os potes se aventuravam sem o Ctrl Shift N. Muito bem, senhores. Muito bem. O tema de hoje será histórias da internet, essa rede maravilhosa e amada por nós, cercada de zoeira, alegria, memes e muita história pra contar. Vamos lá depois dos e-mails. Foi ótimo. Ai, ai! Broda Mail, o espaço de e-mails do Brodacast. Vamos lá, meus senhores, meus caros amigos. Nós recebemos o nosso primeiro e-mail. Palmas, palmas, por favor. Boa! Aê! Vamos lá. Ai, Deus, obrigado. Vamos não ler. Foi só, não foi a dona Cida que mandou, não, né? Não foi. Eu queria dizer que eu estou nervoso para esse primeiro e-mail. Nervoso. Ok, mas vamos lá. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. Vamos lá. Olá, meninos do Brodacast. Atendendo aos pedidos, resolvi mandar um e-mail pra vocês. Obrigado, Jéssica, você salvou o nosso quadro essa semana. Estreando o quadro, primeiro e-mail. O meu nome é Jéssica e acabei de ouvir o terceiro programa sobre coisas superestimadas e achei muito engraçado. Foi um festival de pip. Concordo com o Bruno, já deu de Supernatural o suficiente para uma vida. Galudo está certíssimo em relação a Crepúsculo e seus vampiros que brilham. Depois de Nandola, Dr. Vanesso entrou para o panteão da zoeira do Brodacast. Vanesso, hashtag mito. Um beijo para vocês e continue o podcast que está muito legal. Obrigado, Jéssica. Queria falar pra Jéssica depois chegar lá no meu Facebook, me manda uma mensagem lá com o da sua conta que a gente acerta aí. Mas gente, depois, quem é essa menina? Vocês inventaram? O que foi? Não, depois eu pago pra ela um salgado e refrigerante que eu trouxe. A gente paga o refri pra ela, a gente vai mandar um contra-cheque. E se você quiser falar com o Brodacast, mande a sua pergunta para contato.brodacast@gmail.com. Bem, esse é nosso único e-mail, mas pelo menos o quadro finalmente estreou. Vamos direto para o programa, senhores. Vamos lá, meus amigos. Internet, essa coisa maravilhosa que nós acessamos todos os dias, nos divertimos, conversamos no Skype, gravamos podcast, mas essa história sempre tem que ter um início. Eu lembro que meu primeiro contato com a internet foi lá para 1994, 95, mais ou menos, que eu tenho um tio, que ele sempre foi muito ligado em tecnologia, trabalha com isso, inclusive, e eu lembro que ele foi a primeira pessoa assim, do meu convívio a ter um computador em casa, foi ele. E eu lembro que um dos meus primeiros acessos à internet, alguém falou pra mim, pô, vamos no chat da UOL. Porque esse que era o grande tchan da época, era você. Meu Deus, já começou aí. Apesar que houve uma evolução, né, do chat pra UOL, né, que a gente conheceu do chat da UOL. Porque, só fazendo aqui um adendo, eu adoro fazer observações aqui, acho que vocês já perceberam, né. Mas, o chat da UOL, ele começou com um conceito ali, bem bonito, né, que era fazer as pessoas se comunicarem e tudo mais. Só que ao longo do tempo ele foi se deturpando, né? As pessoas viram que ele havia uma oportunidade de fazer putaria. Né? E aí acabou tomando Onde que o brasileiro não vê a oportunidade? Cara, não, mas não é só o brasileiro, né? Pô, não, mas eu acho que já pode... Pelo mundo todo. Sim, mas eu acho que já pode considerar a pessoa louca, psicopata e pedófila a pessoa que usa chat do UOL até hoje, né? Não, calma aí. Porque tem gente que usa aí. Até o Bruno. O Bruno não, tá aí, ó. De vez em quando eu entro ali pra ver o que tá acontecendo. Meu Deus do céu, cara. Mas dependendo da sala que você entra lá, cara, não tem nada de pedofilia, não. Ah, é isso. Então mudou bastante, viu? Porque olha. Imagina. Eu não sei se é da época de vocês, mas eu lembro que isso acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando ainda era internet discada a maior parte dos acessos, eu lembro que os provedores mandavam pra sua casa um CD-ROM pra você baixar, pra você instalar o discador deles. Isso, sim. Eu lembro que tinha, sei lá, o discador do UOL, tinha vários. Tinha vocês chegaram a receber esse. Tinha do Icon. Quem gostava do Icon? Adorava o. Eu tinha da AOL lá, da American Online. AOL, isso mesmo. A AOL era mais conhecida, né? Até falei aqui no Brasil, né? Que mas saiu do Brasil. A AOL, se não me engano, virou Terra depois, né? Não. Alguma coisa dessa. Olha que alguma coisa mudou. Mas, cara, você já começou no bate-papo do UOL, cara, eu tive computador nessa época aí, Diego, 94, 95, e, cara, meu irmão instalou no computador uma coisa chamada Mirk, alguém ouviu falar? Putz, o Mirk era o que depois virou o ICQ, o MSN, não era isso? O Mirk não? Era outra coisa diferente, o ICQ já existia na época, que era foi o primeiro bate-papo mesmo, assim, foi o primeiro messenger da época, mas, cara, o Mirk veio uma coisa que... Tipo, estourou o meu mundo, assim, abriu um horizonte que, mano, onde que isso vai me levar, tá ligado? Eu lembro que... Hoje a gente sabe que não levou a lugar nenhum, né? Não levou a lugar nenhum, tô na mesma porra de quarto, aliás, onde era o computador. Mas então, no Mirk ele tinha um esquema de fazer uma coisa que era super novidade na época, uma coisa chamada download. Porque dava pra transferir arquivos pelo Mirk? Sim, o Mirk ele era meio que um torrent da vida, que eu conseguia baixar o CD de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar nada dela, tipo de um desconhecido, tá ligado? E isso, putz, cara, uma música baixava em 3 dias e era aquela expectativa louca, velho. Nossa, 3 dias é foda. Aí quando chegava, era Mastruz com leite, tá ligado? você falando isso me lembra de uma coisa. No tempo ali onde haviam esses servidores, né, pra que você... Não servidores, né? Mas esses programas para que você pudesse fazer download, né? Assim como o Ares, vocês vão lembrar desse sim, programa. Shariaza. Não, Shariaza é meu cu, é Shariza. Shariaza é meu rabo, filho da puta. Eu lembro que tinha um esqueminha. Não havia esse lance de ficar 3 dias para baixar uma música. Mas assim, comparando, né? Só fazendo uma comparação, acho que é muito interessante. Que é o seguinte, hoje quando você vai fazer o download de um CD, qualquer coisa, de um artista, a gente baixa o CD na hora, assim, né? Uhum. Pega o CD e baixa, né? Antigamente, como é que a gente fazia, ou pelo menos eu fazia, não sei se eu fazia da forma errada, por favor aí nos comentários, nos e-mails, vocês podem falar, vocês podem comentar. Mas eu fazia o seguinte, eu ia lá no Wikipedia, vou falar do Wikipedia mesmo, foda-se, e aí eu pegava a tracklist, né, do... Ia baixando música. E aí eu ia baixando música por música, sabe? Até completar o CD. Até completar o CD, era mó legal, cara. Só, esse era meu comentário. Era horrível isso. Não, era difícil, mas, porra, era o jeito de fazer isso antigamente, né, cara? Cara, era o que tinha. O bom que alguns poucos anos depois lançaram um site que veio antes do YouTube, e era super novidade também, não sei se vocês lembram. Acabou era a Loja do Som. Ah, tá. Loja do Som. Que era pra escutar online, não era? Isso, foi o primeiro streaming no Brasil de música, cara. E ali você ficava, claro, tinha 5 bandas, tá ligado? Cara. Você ficava só naquilo, mas era melhor do que fazer download de 5 anos de música. Olha, eu lembro do All Música, que eu acessava, que tipo, meio que tinha um... Mas escolheu... o All Música depois, se não me engano, ficou limitado, só 30 segundos, aí só... Não sei. Nossa, como... na minha época, né? Eu lembro de ouvir também a música inteira. Na nossa época, tá, Marcos, por favor. Era limitado, eu podia ouvir quantas músicas eu quisesse. Assim, não travava, velho, a internet discada, eu colocava a música pra tocar, E não travava, era uma vitória. Às vezes travava, né, tal, mas... Eu lembro que foi lá que eu conheci na NetNails, eu vi pela primeira vez. É ali que se afundou a sua vida, né, cara? Porque o... Banda lixo, não, não, não, NetNails, né, NetNails é uma puta banda boa, mas é deprê pra porra, hein? Mas é superestimada. Ah, não, isso fica pro... Não, esse cara, na verdade, é subestimada, hein? Mas já passou, realmente, vamos lá. Não, mas peraí. Mas sem fugir do assunto, eu tenho uma história muito boa com o Chat do UOL. Que, ótimo. Cara, minha primeira namoradinha foi pro Chat do UOL, gente. Quem não teve, né? Tem que declarar, cara. Ó, e outra coisa, Parece até coisa de Gugu, tá ligado? Ah, encontra aquela menina perdida, assim e tal. Esses dias, adicionei essa minha primeira namoradinha do UOL no Facebook, velho. Cara, como assim? Acredito, como você cara. Achou? Cara, você tipo, achou? Eu lembro do nome e sobrenome, tá ligado? E depois, achou. E, tipo, eu era muito idiota, era criança, né, eu tinha 11, 12 anos, e já jogava naquela época e tal, e tudo que eu fazia, ah, vou colocar o nome Carol e Marcos, tá ligado, na ceia. É, até hoje faz assim, mas deixa quieto, até, não mudei assim, então. E, cara, incrível que naquela época você conhecia a pessoa pelo chat, e depois, passa o telefone e tal. Só que, meu, era criança, 11 anos. Ela tinha 11, eu acho, também. E a gente ficava conversando horas e horas por telefone, tá ligado? E, cara, foi criando uma paixãozinha, cara. Eu fui realmente me apaixonando pela menininha. Que, putz, não sei porquê, mas... Não deu certo. Eu fico até triste. Por quê, assim. Por quê, né? Por quê? Porque resolveram um dia trocar fotos. Foi o que aconteceu. Ah, então. Aí eu tenho que explicar isso daí também. A minha intro aí, né? Que um dia eu já fui gordo. Teve uma vez que eu estava conversando com essa Carol. Um beijo, Carol, se você ouvir. E tava conversando com ela no telefone. Tava aqui deitado no meu quarto, tal, conversando. Aí entrou no meu quarto. O meu irmão entrou no meu quarto e falou: ô, gordo! Você não vai fazer não sei o que, não sei o que? Aí eu, puta, o Felipe falou que eu era gordo, velho, ferrou, tá ligado? Aí eu voltei pro telefone assim e ela, Marcos, por que que o seu irmão te chamou de gordo? Caramba, meu, é como se fosse o pior conhecido do mundo, né? Não, é, mas naquela época criança, porra, era gordo, caralho, agora ainda vai que vai ficar falando comigo, não sei o que. Não, mas beleza. Aí eu falei, ele me chamou de gordo porque eu já fui gordo um dia, tá ligado? Eu já fui gordo um dia e o apelido acabou ficando, mas eu sou magro hoje em dia. Hoje eu sou tranquilo. Hoje? Super fitness. Hoje eu sou universal, fala aí. Eu venci. Hoje eu venci em Cristo. Cara, e tem uma coisa interessante que ele tá falando. Eu lembro que uma vez no chat do UOL, eu lembro que eu tava conversando com uma garota, aí eu na tentativa de impressionar ela... Eu durante a conversa falei alguma coisa assim: eu tenho banda. Ela, sério, você tem banda? Eu tinha uns 14, 15 anos. Tem banda? Tenho. Eu até tinha, né? Mas daquela. Uh-huh. Aí falou: mas como é que é a sua banda? Eu não lembro o nome. Eu falei: a banda tal, tal, a gente tem 7 integrantes. Ela, como assim? Ah, não, que tem 3 guitarristas. E eu falo que a banda é praticamente Dragon Force, né? Praticamente. Sleep, né, e aí eu lembro que eu fui falando, enchendo a bola e tal. E também outra, quem nunca se passou por mulher no chat do UOL pra zoar os caras, né? Desculpa, mas eu não. Olha, eu devo fazer um adendo, desculpa. Você vai fazer comentários, Bruno, mas eu também gosto. É. Olha, quando eu quis, assim, ó, vou assumir ser uma mulher por um dia. Não queria ser uma mulher por um dia. Acabou ficando. A mulher por um dia não se resumia apenas você ir lá no chat e fingir ser uma mulher. Você tinha que ir lá e colher o quê? Colher... e-mails, né? Então, pra conversar o quê? No MSN. Então, é o que aconteceu. Eu criei com os amigos meus uma conta fake com uma foto de uma mina super gostosa do MSN e fui colhendo, né, contatos pra colocar. Muito bem. Aí tá. Aí a gente foi conversar com o pessoal, tá? E digamos que os caras eram um pouquinho, né, exaltados, foi, ali queriam mostrar seus dots, não é mesmo? Meu Deus. Dois deles, inclusive, mostraram logo que começou a chamada, já ligaram a webcam. Nossa! Um deles me chamou muito a atenção, porque realmente era muito minúsculo. Né? Aí a gente comentou, a gente rindo que só a porra comentou, mas nossa, por que é tão pequeno? Aí o cara respondeu e quando ele era menor, ele foi atropelado por um caminhão. E teve que fazer uma cirurgia de reconstrução peniana, cara. Por isso que era... Aí eu olhei pros meus amigos assim, aí sabe quando bate aquela dúvida, será que eu rio? Será que eu choro? Aí eu falei... Aí eu lembro que assim, pra não prolongar mais o sofrimento da pessoa, né, que tá confessando algo tão profundo, eu falei assim, nossa, que merda, aí eu bloqueei ele. Puto, o cara deve ter se matado depois, certo? Destruindo sonhos e corações. Apesar que... Não é sonho, né, velho? O cara com pinto daquele tamanho não tem mais que ter sonho, não tem direito. Isso, não tem direito. Não sei, mano, não tem. E esse, ainda nesse negócio de namoradinha, eu nunca tive uma namoradinha online. Bota a música triste aí, gente. Não, mas eu lembro que teve uma época, lá no começo dos anos 2000, que começou a bombar o negócio do blog. Era novidade, você ter um blog, falar da sua vida e tal... E nessa época eu era um cara meio politizado, assim, vamos dizer. Chato. E eu tive dois... Eu tive dois blogs, que era o Megafone, que era um blog onde eu, no alto da sabedoria dos meus 15 anos, falava de política. Imagina as coisas que eu deveria escrever. Nessa altura você devia ser completamente comuna, né, cara? Era comum. Mas não fica. Não, não se sinta culpado assim, não. Porque hoje em dia, com uma irmã de 25 anos é a favor do Bolsonaro, então já acho. Né? É, também tem. Tá de boa, que é isso, tá de boa, velho. Eu não era, 2018 aqui. Sai daqui, filha da puta! Acabamos de presenciar mais um caso de intolerância na internet, gente. Ao contrário da internet. Esse podcast é um podcast da paz, aceitamos opiniões divergentes. Meu cu, nós aceitamos opiniões divergentes, nós damos lugar a todos os tipos de opinião, entendeu? Exatamente. Não há aqui. Restrição de opinião, então é fique, eu dou lugar ao quê, filho? No máximo eu dou lugar pro idoso e olha lá, mano. Eu queria aproveitar essa parte aqui e falar, ó, gente, eu dedico esse podcast a... Meu Deus, censura isso, deve ser censurado, tá? E essa parte vai ser censurada, com certeza. Mas enfim, pra preservar você. Pra te preservar mesmo, cara. É, pra te preservar. Mas vamos lá. Eu tinha esse blog, que era o Megafone, e aí eu lembro que era um blog do UOL, inclusive, e aí eu acabei começando a pegar amizade com outras pessoas que também tinham blogs no UOL. E eu lembro que tinha uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, vamos chamar de Maria, porque eu não lembro o nome dela. A Maria tinha um blog muito parecido com o meu e ela era de Minas. E a gente começou a conversar e eu sei que rolou meio que um clima, mas nunca rolou nada, sei lá, um e-mail mais caliente, esse tipo de coisa nunca rolou, mas sempre rolou uma química legal e eu lembro que uma vez ela mandou foto e ela era bem bonitinha, que eu lembro. E depois eu tive um blog de música que chamava Riff, que era um blog que eu falava das músicas que eu gostava, enfim, adolescente falando besteira. Ou seja, você expondo, né, a sua vida sobre coisas que ninguém quer saber. Exatamente, sobre coisas que ninguém quer. Olha, Diego, só fazendo um comentário, Riff é o nome de um canal muito foda do YouTube, de uns caras que falam de música. Eles têm uns quadros lá, tem um quadro chamado... Roubaram meu nome. É, não, sério, e o canal é muito bom, cara. Os ouvintes aí depois vão buscar, é bem interessante. Esse negócio de internet, de escada, eu estava pensando aqui, eu tenho uma história. De escada? De escada. Ah, tá. De escada, não disse Oxi. Escada, disse de escada. O Bruno se empolgou à toa. Nossa senhora. Enfim, é um idiota. Mas continuando. Enfim, nessa época maravilhosa da internet de escada, eu lembro que uma vez, eu, meu irmão, uma prima minha, um amigo nosso, a gente estava numa reunião de família na casa de um outro tio e tal, E dois dos meus primos estavam mexendo na internet. Eles eram alguns poucos anos mais novos do que a gente. E eles estavam mexendo na internet. E a gente lá na nossa panelinha, conversando, brincando e tal. E eles não se misturavam, né? Eles estavam lá só no computador. Aí a mãe de um deles chegou assim pra gente: olha, meninos, vão lá em cima, tal, fulano e o ciclano na internet, vai lá, tal. A gente chegou. Eles estavam na panelinha deles, então eles não deixaram a gente se misturar muito, né? E aí a minha prima, que é uma pessoa que manja dos paranauê, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos sacanear com esses filha da puta. Que aí, o que a gente fez? Eles ficavam numa sala, que era um escritório que meu tio tinha, e nós ficávamos na sala ao lado, já que eles não queriam se misturar. E aí o que fazia? Meu primo foi tentar conectar na internet. e na sala onde nós estávamos tinha uma extensão do telefone. E acontece, toda vez que meu primo discava, a gente escutava lá o aquele chedinho chato, e aí, toda vez que ameaçava conectar minha prima aí, tirava o telefone do gancho. Aí dava a linha, automaticamente derrubava a conexão deles. Então imagina assim, tá lá, aí de repente minha prima vai lá, tira o meu primo. Droga, meu, caiu. Mano, a gente dava um tempo, deixava ele conectar. Aí conseguia, aí dava um minuto, minha prima ia lá, tirava o telefone do gancho. E ele, droga, caiu de novo. Cara, a gente fez isso várias vezes, seguido ao ponto de a gente escutar ele que tava do lado, meu primo, pô, isso aqui não funciona, que merda, ele ficou putaço. Ah, e aí pra fechar o espírito de porco totalmente, o que que a gente fez? A mãe desse meu primo tava subindo, tava vindo pra onde nós estávamos. A gente rapidinho fez um conchavo, apagamos a luz da sala. Os quatro, sabe, ficaram assim, tipo, de braços cruzados, de cabeça baixa, no escuro, em silêncio. Aí minha tia chegou, viu a gente no escuro, acendeu a luz. Nossa, menino, o que vocês estão fazendo aí? Aí minha prima, com a maior cara lavada, fala, não, tia, que... a gente tá aqui esperando, o fulano tá lá e tal. E tia, como assim? Ele deixou vocês aí no escuro. Cara, deu um esporro nele, velho. E a gente, sabe, se segurando pra não mijar, gente. Cara, eu acho que eu nunca fui tão espírito de porco na minha vida quanto naquele seguindo dia. Seguindo ali sua prima, né? Você vê que... Nossa, é, cara. Sempre mais demônio, né, cara? Ela cara. Tinha ideias do mal. Ela não, mas isso que você dele. Falou, esse nível de fila da putagem, tipo, a pessoa tá quase conseguindo discar, né, conectar a internet e ir lá e fazer um bagulho desse, é a mesma coisa que você tá recebendo um belo do bo... e a menina chegar e morder a cabeça. Isso, porra, velho. Ó, isso, tá vendo? Mano. Depois o pessoal reclama que tá tendo censura. Não dá, mas pra não deixar tem essas que ter coisas. Censura nisso, cara. Isso daí é normal, porra. Cara, esse é o podcast da família brasileira, família da moral e dos bons costumes. É a clubes, cabeça cara. Do. Um salve, que é nóis. Cara, nessa época aí, eu lembro também que acontecia muito isso. Meu irmão, o Alexandre, ele ficava muito no computador vidrado, assim. Dando o nome aos bois, hein? Dando o nome aos bois. Eu acho que os nomes a gente qualquer pode coisa considerar. Qualquer coisa pode vir trocar ideia aqui, otário. Você é bichão mesmo, hein? Se arruma até pra internet. Ele ficava muito carai. Na internet e tal, e ele sempre foi o the best da família, né? E... Oh, mas convenhamos, né, Marcos? Ele é. É, convenhamos, enfim. Ele é. Aí, eu ficava toda hora pegando o telefone pra cair a internet dele, né? E, tipo, ele falava, mãe, o Marcos tá desconectando a internet toda hora, mãe, não sei o que. Cara, o que a minha mãe fez? Isso foi no início dos anos 2000, tá ligado? O que a minha mãe fez? Contratou o Speed, cara. Eita, eu alegria. Fui o primeiro, ó... Momento babaca, otário. Eu fui o primeiro a ter speed do bairro todo, tá ligado? E isso meio que desgraçou a minha casa, porque comecei a receber visitas de gente... Meu, rapidão, tem que baixar o mangá aí que lançou e tá lá em casa, não tá agora, baixando. Agora eu acho que a gente descobriu o motivo do Marcos ter tantos amigos, né? Tantos amigos em casa. Interesse. Cara, e aquilo a gente via baixando um arquivo que antes baixava em... 3 KB, 2 KB por segundo. Cara, a gente tá fazendo um download de 30 KB por segundo. Uou! Velho. Isso é muito radical. Meu Deus. 30 KB por segundo, gente. Vocês aí, seus leite com pera, acostumado a baixar 1 MB por segundo? Olha aqui, eu acho que não é muito bom a gente. Se leite com pera baixar 1 MB, eu baixo a 6, eu sou o quê? Você é um bosta. Ah, obrigado, gente. É sempre bom lembrar, ouvir uma palavra amiga assim, obrigado. Eu acho bom a gente não entrar em aspectos técnicos pra gente não parecer idiota, né, Marcos? Exatamente. Pô, você não entra e já é idiota, Bruno. É verdade. Eu lembrei de uma coisa que eu só vi uma vez na minha vida e eu não sei se vocês já viram. Buceta. O quê? Quem rolou? Buceta. Desculpa, Marcos, nós vamos censurar essas paradas, velho. Ah, vai ficar com... Nota do editor. Bem, depois de um programa muito censurado, eu decidi que os próximos programas nós vamos pegar leve com a censura. Iremos censurar apenas os trechos que forem necessários para preservar a integridade moral e física de nossos participantes. Cara, não, a gente não pode ser tão baixo nível. Mas enfim, vamos lá, gente. Vocês já viram, eu lembro que eu tinha um amigo na minha rua que teve computador até antes de mim, que eu lembro que o computador dele tinha fechadura. O pai dele ia com uma chave, quando o pai dele ia sair pra trabalhar de manhã, o pai dele, João, um abraço, João, botava a chave no computador e virava, tipo, como se fosse trancando, e ele não conseguia ligar o computador, cara. Vocês já viram isso? Já. Sim, cara, tem isso no, até recentemente telefone, né? Em telefone tem esses Em telefone, aqui. Sim. Eu estudava numa escola whatever aí, e lá na aula de informática tinha nos computadores, mas eu não sabia que aquilo era pra não ligar o computador. Sei lá, achava que era pra abrir o CPU. Abrir a CPU, alguma coisa do tipo, mas deve ser a mesma coisa. E eu lembro que esse meu amigo, ele foi o primeiro a baixar, acho que Doom, pra jogar. Nossa, Doom, cara. E eu lembro, cara, que ele baixou as fotos do acidente do Mamonas Assassino. Ai, quem não tinha, puta, né? Quem não viu, não, na verdade? Eu não tinha. Quem não viu, cara, as fotos, né? Inclusive, eu quero dizer, você que compartilhava a foto dos Mamonas Assassinos mortos, você era um filho da puta. Um escroto. Ah, não, mas todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver. Ah, mas porra, cara, e quem entrava naquela bosta daquele site assustador.com, velho? Porra, tinha foto da menininha lá no corredor, né? Mano, essa da menininha, eu tenho pesadelo até hoje com essa vaca, velho. Segurando aquela merda, será que é um ursinho na mão no corredor do hospital? Isso. Nunca vi. Não conheço. Mas, cara, isso é uma coisa que, infelizmente, é um lado da internet que eu não gosto, que são pessoas que ficam mandando essas fotos de gente morta. Mas, assim, cara, Diego, isso é uma parte que você não gosta, que você poderia ter evitado, né, cara? Mas por isso, então, mas eu curiosidade, tento evitar, mas eu já tive oportunidades. Não dá pra evitar. Não dá, sim. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa, que um cara que trabalhava comigo tava vendo um vídeo e falou, olha isso aqui. E aí, tudo bem, era um cara, de repente, do nada, alguém botava uma arma na cabeça do cara e dava um tiro na queima-roupa. Sim, cara, eu não pedi pra ver aquilo. Violência gratuita, foda, nossa, né, cara? Tinha vários. Tinha daquele cara que pegava uma machadinha e cortava o pinto deles, e lembra disso? Nossa, não, nunca vi. Também tem aquele vídeo lá, né, que não, junto... Não, esse não, Bruno. Tem aquele vídeo que junto com o sanduíche de vagina... fez muito sucesso, que é o... Não precisa censurar o vagina, né? Pelo amor de Deus. Não precisa. Que o cara, ele pega um copo, né? Esse mesmo, não. Aí ele vai lá e senta do lado aberto, né, cara? Oh. Assim, é uma coisa maravilhosa. De se ver numa tarde de segunda-feira. Pariu, velho. Não faça isso. Mano, quando eu ouvi esse vídeo, a boca até enche d'água, velho. Deu uma velho. E eu não sei porquê, eu queria até pedir a opinião de vocês. Vamos tentar entender o motivo desse ponto que eu quero levantar. Mas de todos os vídeos que eu vi, o cara era gordinho. Entendeu? Olha aí, Marcos. Você já quebrou o rabo aí, Marcos? Eu tenho uma teoria que gordinho acha que assim, meu, nunca vou usar essa porra, então eu vou arrancar, tá ligado? Por isso eu vou chocar, mano. É verdade, tem o vídeo, cara, do maluco lá cortando, eu quase fiz mano. Isso, arranquei uma bola. Puta, cara. É verdade, Max, Então, é difícil lembrar assim, qual foi o meu início, né, minha iniciação assim, na internet, mas eu lembro que foi através ali, de alguns portais de televisão mesmo, né? Não sei vocês, mas eu era um cara que ouvia coisa de boa, né, na internet, pelo menos em um determinado momento. No início, né? Bem no início mesmo. Então eu entrava lá em sites como TV Globinho, vocês acessavam o site da TV Globinho? Não, porque não é da minha época. Eu acessava do Cartoon Network, eu entrava lá também pra ficar jogando, pra ficar baixando o papel de parede e tal, essas coisas, né? E, cara, isso me lembra um negócio, uma historinha bem fofinha da minha vida. É fofa, ó. Quando a gente tava pra contratar a internet, né, eu e meu pai, a gente tava indo no shopping comprar alguns aparelhos lá pra, sei lá, acho que a gente ia comprar estabilizador e tudo mais, e aí eu e meu pai, naquele Gol Batedeira, a gente tava tendo uma conversa sobre internet, né, no qual meu pai falou assim, pô, Bruno, qual internet você quer que a gente pegue, né, aí eu fui lá e mandei a Pérola, né, eu falei assim, cara, tem que ser ou a AOL ou a American Online. Meu Deus! E aí, a gente errou! E aí a gente seguiu, nós demos muitas risadas e depois eu apanhei. Faz todo sentido, claro. Cala a boca, seu burro! Parece uma história verídica. Não, é sério, é realmente sério mesmo, cara. Aconteceu isso, é uma das melhores memórias que eu tenho com meu pai. Meu pai tá vivo, tá? Só deixando claro. Não adianta nada estar vivo se ninguém vai ver, né, cara? Então, ah, vai se foder, ok? Eita porra! Continuando aqui. Então, comecei ali através desses portais, né, de televisão mesmo, de boa. Só que até conheci alguns sites que meio que moldaram o que foi o início da internet pra mim, né? Que são os grandes expoentes da internet nesse momento, que foi nesse momento da minha vida. Que foi, eu acho que você, eu tenho certeza que vocês acessaram também, que foi o Mortadela. Quem acessou? Sim, com certeza. Eu passava Charles, horas nessa porra, o Charles também. Cara, eu o Charles, nossa, o Charles, velho, acessava, eu gostava muito. Só que aí, só um instantinho, Marcos. Eu lembro que o Mortadela, por mais que ele tivesse ali, né, todo aquele cunho humorístico e tal, né, as piadinhas, tinha as charges também, né, tinha charges do Mortadela e tinha o site charges, né, que era da Globo. Sim, sim, sim. Mas assim, tinha um negócio lá de imagens, que eram imagens engraçadas, né, tinha lá uma categoria que era só de imagens e categoria de imagens engraçadas. E aí eu ficava passando horas lá vendo aquelas imagens, dando muita risada, tá, uma criança, né. Só que aí eu descobri uma categoria lá que era, acho que era meio proibido, era sexo, era uma parada assim. E cara, as minhas primeiras relações sexuais comigo mesmo aconteceram através dessas fotos que eu via no Mortadela, cara. Nossa, e posteriormente eu descobri um outro site, que eu acho que vocês também acessaram, que foi o Mictório. Vocês lembram dele? Não, desse não. Não, você ia citar o Sandrinha. Não, calma aí, o Sandrinha vem depois, entendeu? Já foi citado aqui no podcast outra vez. O Sandrinha vem depois? Não, o Sandrinha é mais velho que você. Não, mas pra mim, eu descobri o Sandrinha depois, né? Foi um negócio ali gradativo ali, né, cara? Primeiro foi o Mortadela, Mictório, depois o Sandrinha. Esse podcast tá caminhando, né? Pra onde? Esse aí, final, confissões. Nós vamos falar de pornô. Claro que já tá no caminho andado ali. Aí, Bruno. Não, já aqui na minha pauta tá aqui: chat rolê, o Mira. Cara, minha primeira experiência, pelo que eu me lembro, foi no laboratório da escolinha. E a primeira página que eu acessei não foi o Google, gente. Não foi o Google, foi o KD. Você lembra do Cadê? Nossa, o Zoom. Cadê, né, uso até hoje, porra. Como assim? Então, foi o tá Cadê. Aí, velho. Eu lembro que foi na... Tipo, eu não lembro quem a gente buscou, não sei. Acho que a gente entrou na época tá no aí? Site Cadê? De terra. Mentira. Ai, nossa, que merda. Mas então, aí a gente acessou o site da terra. E aí, sei lá, a gente só olhou a página e saiu, porque as aulas de informática eram bem, assim... É que agregavam bastante conhecimento às pessoas, né? Você acessava um site e saía dele depois, era isso que fazia. Era realmente acessar a internet, aí tá, isso, usava, tipo, né? Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu não tenho certeza. Mas, enfim. E eu fui ter um computador em casa com 10 anos. Eu tinha 10 anos. E foi meu primeiro acesso à internet em casa. Eu lembro que foi o meu primo que me ajudou a fazer a questão de acessar e tal. Não houve contratação de provedor, porque a gente usou um provedor gratuito. Que eu lembro até hoje que é o provedor fulano. Queria mandar um abraço aí pro provedor fulano que me proporcionou horas de diversão. Sabe o que é legal? É que o Galudo falando, ele falou, pô, eu tive internet com 10 anos de idade, não usei o Google, né? Então, assim, mas já deixou claro que o Google já tava bem estabelecido nessa época. Você vê que a diferença entre idades aqui dos participantes, né? Porque o Diego foi quase um... Matusalém. Dinossauro. O Marcos é o segundo mais velho. Eu sou o terceiro mais velho. E o Galudo é uma criancinha ainda. Eu sou um caçulinha, gente. Tem pelos no saco, né, cara? Mas eu sou igual a maioria de vocês que tá ouvindo. Cara, muito bem. Continuando, eu tô ouvindo o Galudo falar. Né? Eu só gostaria de falar uma coisa. O Galudo falou assim: ah, quando eu tinha uns 10 anos, eu pensei, tipo, sei lá, 2012. Não sei. O legal é que quando a gente ouve o Diego falando. Eu ouvi o Galudo falar e eu me senti até bem, né? Porque você tem um caso estudado. Seu filho da puta. Quando você fala que tá com 30 anos, eu lembro quando eu tava nas bolas do meu pai. Me respeita, esse desgraçado. Mas continuando. Aí, meu, era a época que eu acessava a internet pra ver Mortadela, Charge, essas coisas. E, tipo, E um tempinho depois, assim, veio o MSN e tal, aquele estouro do MSN e tudo mais. Eu não peguei a parte do ICQ, não vou mentir. Cara, eu peguei, cara. Eu lembro do meu número até hoje aí, cara. Eu lembro de ter vivido a parte do ICQ, mas nunca ter usado. Ó, se vocês quiserem o número do ICQ do Marcos, manda no e-mail aí, solicitando aí, que ele vai responder. Eu passo. Vocês mantêm um contato legal. Pode deixar. Mas, meu... Era muito legal você ter que ficar aquela ansiedade de dar meia-noite, né? Pra de poder conectar. Cara, desculpa, mas, puta, eu fico lembrando daquela época, era uma bosta, né, velho? Era uma bosta, não. Desculpa. Era tudo muito novo, cara. Era uma internet completamente diferente da de hoje em dia. Cara, era uma internet com lag. Era uma internet com lag base ali, né, cara? Sabe, era um negócio muito, muito genuíno, cara. Realmente, tinha que esperar até meia-noite pra poder acessar a internet e tal. Fazer. Eu lembro que eu tinha que. Eu pedi assim, mamãe, hoje eu posso ficar. Eu ainda falo assim pra minha mãe. Mamãe, posso ficar até meia-noite? Posso esperar da meia-noite pra fazer o trabalho da escola? Não sei o que. Ela falava, pode, meu filho. Aí o trabalho da escola é o caramba. trabalho da escola era do sanfria.com, né? Ah, é verdade. Ali ficava com uma. Você, como não haviam abas, né, nos navegadores, você tinha que abrir uma janela do navegador pra pesquisa e outra pra putaria, Sandrinha. Né, cara? Com Sandrinha.com, saudoso site, Sandrinha.com, maravilhoso, né? Sandrinha, mandar um beijo, Sandrinha, saudade. Gente, não só da Sandrinha, né, gente? Pera aí, não só da Sandrinha, tinha a Amandinha. Nossa senhora, tinha sim, a Sandrinha, a Amandinha. Olha, posso fazer aqui, posso falar um negócio? Tem muito a ver com o negócio de internet que acabou me ocorrendo aqui. É, que assim, nesse tempo de internet, né, um pouco depois ali, já havia toda a questão de redes sociais, né, as pessoas interagindo, mas principalmente no Orkut, não sei se a gente ainda vai chegar lá, ou só posso falar isso agora? Fale. É, que eu descobri um negócio muito maravilhoso pra minha vida, que é um divisor de águas. É, que numa das comunidades que eu participava no Orkut, que eram coisas bem alternativas, eu encontrei um fórum lá, no qual o cara ele tinha uma proposta de um negócio que iria te ajudar na hora do prazer, né? Meu Deus, carinhosamente, esse cara deu o nome, ouvinte, você já ouviu isso antes, você vai se lembrar. É, não precisa censurar, tá, Diego? Mas o nome desse aparato era Bucetod. Alguém lembra disso? Nossa, eu lembro. Eu não sei o que é isso. Mano. Do Bucetod, você quer que eu explique o que é o Bucetod? Se envolver uma lata de mescal, eu já sei o que é. Olha, então. Cusão, começou, remata agora, eu né? Remata. Disso, então, velho. O Bucetod era um negócio assim que foi foda, entendeu? Que era o Bucetod? Então, vamos lá. O Bucetod nada mais é do que uma latinha de Todd. Aí, ó. Sem a tampa, por favor. Ou usava a tampa ali pra... Não dava depois, né? Mas, enfim. É, você pegava a lata do Todd, tá? Pegava duas buchas, né? Ali, duas buchas. E envolvia com um saco plástico. Colocava dentro da lata. Enfiava o seu pau e curtia ali a noite toda, amigão. Esse era o Bucetod, divisor de águas. Acho que uma das maiores invenções da internet. E você fez o... É lógico que eu fiz, cara, pô. Pra chegar com 25 anos nas costas, eu prefiro o quê? Deixa quieto, vamos mudar de assunto. Vamos lá, está na hora do nosso intervalo e nós temos duas novidades aqui no intervalo para o pessoal do Broadcast conversar. Primeira coisa é o destaque da semana. Nós vamos destacar essa semana, nós teremos a estreia do filme Captain America Civil War, ou se você preferir, Capitão América Guerra Civil, que vamos ter finalmente a presença do amigão da vizinhança, Spider-Man, ou Homem-Aranha, como você preferir, ou como eu prefiro, Italian Spider-Man. Só quem manja vai pegar essa referência. Mas vamos lá, gente, vamos lá. O que os senhores esperam de Captain America? Bruno, comece você. O que, olha, que você acha que vai ser esse filme? Eu espero que vai ser um filme bosta, assim como qualquer filme da Marvel. Porém, o Homem-Aranha me entusiasmou. Eu quero ver, eu vou assistir o filme por causa do Homem-Aranha. E também porque eu gostei muito do Soldado Invernal, do Capitão América Soldado Invernal. E eu quero ver, sim, ali. Mas eu sei que a Marvel vai cagar, porque a Marvel é um lixo. Então deixa eu não, peraí, eu acho que já deveria tirar o Bruno, que ele é fanboy da DC, velho. Não, para aí que eu também sou. Desculpa, eu acho que a partir do momento da pessoa se assume ser fanboy de alguma coisa, já merece a morte já. Já. Vamos lá, Marcos, você quer falar? Comece você. Então, qual a sua expectativa? Do filme? Não tô com vergonha. Marcos, cara, você é um ex-gordo, cara. Expectativa alta, como vergonha, sempre, para o filme da Marvel, né, cara? Aliás, a maior produtora de filmes de heróis aí, né, que temos a nossa geração, não é à toa que eles estão ali, né, gente? Aí a gente tá aqui, graças a Deus. Graças a Deus aí. Essa partida aí. Eu não sei o que falar, gente. Bom, eu estou. Vamos para o Galudo. Eu estou entusiasmado para ver o filme, sim. Eu acho que vai ser um filme legal. Sei que não vai ser 1% do que é o quadrinho, porque o quadrinho envolve meio que o universo inteiro da Marvel. E eles já mudaram toda a história, né? Os eu tô falando, não interrompi quando você falou, então você fica quieto. Porra, tô complementando. Tava complementando aqui, cara. Paulo no seu cu, não pedi? Não, mas então, acho que vai ser legal, vai ser um filme meio que segue a mesma linha de todos os filmes da Marvel, porrada, piadinha e porrada, mas eu não estou dizendo que isso é ruim, eu gosto, tipo, é um direito meu, né, pago minhas contas. É que as porradas da Marvel são bem mais interessantes do que então, isso é uma, né, opinião minha de uma pessoa que paga as próprias contas, agora vamos ouvir o Bruno. Eu já falei. Vamos lá, eu gosto muito do Homem-Aranha, eu sou fanboy da DC, mas o meu herói favorito é o Homem-Aranha. Sendo da Marvel. Eu acho que vai ser um filme legal, concordo com o Bruno. O segundo filme do Capitão América, o primeiro eu acho meio muito inhé. Eu nem consegui terminar de assistir. É, mas o segundo eu já achei bem mais legal. O Soldado Invernal é foda. Eu tô assim, apesar de não vai ser uma guerra civil, vai ser uma treta no máximo. Não vai ser uma guerra de verdade. O X5 ali, né? Vai ser o X5. Então o nome do filme, você sugere que o nome do filme fosse Treta Civil. Porque guerra mesmo não dá. Mas enfim, eu tô na expectativa, eu achei o Pantera Negra muito foda. Acho que vai ser um personagem pra chutar bundas. E vai ter o Amigão da Vizinhança, né, cara? Não tem nem o que falar, né? Acho que vai ser legal. Espero que seja um filme que pegue leve nas piadas, até porque, como o Galuto citou muito bem, o Gibi, o HQ do Guerra Civil é muito legal. Espero que eles, lógico que não vai dar pra adaptar ela totalmente, mas espero que eles peguem pelo menos o espírito de ser um filme que nem a galera tá zoando, sombrio e realista, sabe? Espero que seja um pouco mais nessa vibe. Eu já vi algum pessoal comentando o filme, não é. Então, mas eu acho que depois que esse hype todo que tá tendo a Guerra Civil, né, e a série do Demolidor, eu acho que em breve vão lançar o filme Demolidor: A Guerra Não Civil. Meu Deus do céu! Caralho, hein? Desculpa. Por favor, não fale Demolidor aqui não, porque, mano, o bagulho é foda. Vamos fazer melhor série que tá tendo aí agora. Vamos fazer um crossover. Se fosse no Nerdcast, ia tocar a música dos Trapalhões agora, viu? E essa semana nós temos a pisada de bola. Quem pisou na semana falou merda. Bem, tá todo mundo aí na internet comentando bastante a respeito dessa medida aí das operadoras de telefonia para limitar o acesso à internet. Bem, eu acho que todo mundo aqui que participa do podcast, até quem está ouvindo, talvez já tenha visto algo em algum portal de notícias ou até mesmo algum youtuber dos grandes que finalmente começaram a se manifestar. E que eu acho o seguinte, isso é uma tremenda de uma putaria. A gente já tem uma internet, a gente tá aqui falando da internet como uma coisa que a gente gosta, tá, usa bastante, mas todos nós aqui concordamos que a nossa internet no Brasil é um lixo. A conexão é ruim. Eu acho assim, pra mim a maior cuspida na cara do consumidor é você contratar, sei lá, 10 mega de velocidade, mas tá, o contrato garante que a operadora não precisa cumprir isso, precisa cumprir, sei lá, 10, 20% dessa velocidade, o que já é uma cuspida de na cara do consumidor. É uma cuspida que não faz sentido, na minha opinião. Se você vai vender uma velocidade que você tem, por exemplo, 10 megas, você tem garantido 10%, vamos supor. Você tem uma taxa de download ali de 1 mega? Por que diabos não vende essa porra de internet com o nome de 1 mega? De 10 mega, né? Não tem lógica nenhuma nisso, cara. Não tem, velho. Não, não tem lógica. E se você for ver os planos que a galera quer oferecer, é coisa assim, você vai pagar às vezes 200, 300 reais de internet por mês pra ter uma taxa de transferência de, sei lá, 100, 200 gigabytes. Qualquer pessoa, por exemplo, eu não assisto televisão. A minha televisão virou YouTube já tem alguns anos. Eu fico pensando, pô, como é que eu vou poder assistir o que eu gosto, com a quantidade que eu gosto, com esse tipo de limite, sabe? Quem assiste Netflix aí, por exemplo, a gente assiste House of Cards, pô, eu vou assistir, sei lá, 3 episódios, 4 de House of Cards e acabou a minha franquia, porra. Tipo, não vai ser tão justo. Limitado assim, né, cara? Mas uma coisa a gente pode ter certeza que ela vai ficar mais cara. Com certeza. E outra, né, você, no caso, né, acho que todo mundo, eu não sou o único que usa internet em casa, então, meu... Eu consumo isso. Mas, meu, as outras pessoas também consomem, podem consumir as mesmas coisas que eu, cara. Só a minha mãe já consome tudo aqui, cara. Inclusive de zoofilia, diga-se de passagem. Mas, enfim, a desculpa das operadoras é ajudar quem usa pouco internet, sabe? E aí você fala, pouco quanto, sabe? Até porque, assim, uma coisa que eu vi algumas pessoas dizendo na internet faz muito sentido é o seguinte... Você vai ter aquela franquia tal. E se porventura essa pessoa que usa pouco internet não atingir a franquia dela, ela usar bem menos, ela não vai pagar menos. Ela vai continuar pagando o valor cheio. Sabe? Tipo, independente, minha franquia é 10, vamos supor, é 20 GB no mês, eu usei 2 GB. Desculpa, você vai pagar a mesma coisa, sabe? Então, tipo, você fala, peraí. Você não vai pagar 10% do que você contratou. Exatamente. Então, que justiça que é essa pra quem usa pouco, sabe? Isso é que eu acho que, como o Marcelo falou, eu acho que é só uma desculpa pra botar no rabo do consumidor pra continuar prestando um serviço de merda. Não, o pior é que eles falam que é a tendência mundial, tá todo mundo fazendo isso e tal. Só que tem que lembrar que a gente já tem a pior internet do mundo aí, cara. A gente tem uma das piores, se não me engano, a segunda pior. Tá entre as. Horrível. Cara, eu não entendo, porque, tipo, eles querem seguir isso, porque a tendência mundial. A tendência mundial, se você parar pra pensar, a velocidade média de internet no mundo, se eu não me engano, é algo ali em torno dos 20 megas, pelo que eu me lembro. Ou 16, eu não lembro agora exatamente o número, mas tá bem acima do Brasil, que é 2, alguma coisa. Uhum. E que tal? Isso que é a tendência mundial, questão de melhorar a velocidade, eles não melhoram. Agora, na hora de colocar colocar limite, colocar no né? Rabo dos outros. Para. E outra coisa que é importante ser dito é que isso não vai só atingir. Os consumidores, só na questão do entretenimento. Nós aqui, por exemplo, do Broadcast, que começamos a produzir esse podcast recentemente, assim como outras pessoas que produzem conteúdo, que trabalham, por exemplo, com audiovisual, essas pessoas vão ser extremamente prejudicadas. Uhum. Porque imagina, por exemplo, uma produtora de vídeo, sei lá, às vezes lida com material bruto de, sei lá, 10, 20 gigas de um filme, de alguma propaganda. Pô, imagina para transferir esses dados, como é que vai funcionar? Porque o serviço, se for assim, vai ficar mais caro para essas pessoas, então isso vai causar problema de, por exemplo, pessoas perderem seu emprego, porque o serviço vai ficar cada vez mais caro, sabe? Então não é muito justo, e a Anatel, que deveria ser o órgão para proteger o consumidor, tá cagando na nossa cabeça. Tá empurrando com mais força, na real. E já que falamos de Anatel... É sobre isso que nós vamos falar no Não Leia os Comentários. Então roda a vinheta. E é hora do Não Leia os Comentários. Bem, vamos lá. Está na hora do Não Leia os Comentários. Eu vou ler aqui para vocês um comentário de um senhor... o nome dele, João Rezende. Vamos chamar de João Rezende. Ele diz o seguinte: tem gente que adora, fica jogando o tempo inteiro e isso gasta um volume de banda muito grande. O que vocês acham disso? De quem joga tá consumindo muita banda? Eu acho que eu tô pagando uma porra de um preço realmente abusivo. Pra algo nada mais justo, né? Só acho isso, meu. O direito meu, afinal, né? Afinal, os jogos que a gente joga, né? A gente já não gasta com o jogo, né? Então, assim... Já não tem imposto no jogo, né? Exatamente. Tem que comprar o jogo pra poder jogar. Em alguns casos, a gente tem que pagar a mensalidade do jogo em questão. E aí, agora, tem que... Ainda eles falam isso, né, cara? E tem um comentário que ele colocou também, que ele falou que esses usuários estão muito mal acostumados, né, cara? Porra, mal acostumado ao quê, sabe? É isso que ele diz aqui, ó. É evidente que algum tipo de equilíbrio há de se ter. Porque, senão, nós teremos o consumidor que consome menos pagando por aqueles que estão consumindo mais. É essa questão da propaganda, do ilimitado e do infinito, que é um negócio que acabou desacostumando o usuário. Assim como também nós estamos desacostumados a ter um serviço porcaria, um atendimento de merda. Acho que o Joãozinho foi muito preciso, sabe? Esses dias eu liguei na NET porque eu queria trocar a senha do meu roteador, do Wi-Fi, porque eu percebi que estava sem senha. Eu liguei no atendimento da NET, sim, eu vou dar o nome, eu liguei no atendimento da NET, expliquei para a pessoa o que eu queria, ela, o quê? Aí eu expliquei de novo, a pessoa, não estou entendendo, senhora. E você fala, meu Deus, eu não estou falando grego, só estou perguntando para você como eu mudo isso. Sabe? Aí eu percebi, caramba, como é que você coloca no atendimento de suporte técnico uma pessoa que eu falando termos de leigo, lembrando, eu não sou profissional da área de TI, sabe, eu não usei nenhum jargão, nenhum termo técnico, eu falei com uma linguagem simples, acredito eu que a minha dicção não é tão ruim, e eu fiquei impressionado, falei, com a falta de preparo, eu terminei a ligação dizendo, deixa pra lá, moça, eu perdi meu tempo ligando aí. Então acho que isso é uma realidade, com certeza vocês já passaram por isso, de ligar nesses lugares e perceber que você está sendo atendido por pessoas que não estão preparadas. Fora, né, ficar na fila lá escutando musiquinha, mano, 10, 15, essa semana tipo, mesmo eu passei por isso. Eu tava querendo mudar o plano aqui em casa, que tava pagando R$300 pra um plano que não tem porra nenhuma, tá ligado? A TV só tinha uns canais abertos mesmo e não tinha nenhum canal fechado. Aí eu liguei lá e falei, ó, eu vi que vocês têm uma promoção aqui de R$150 pra tudo aberto, 30 mega, não sei o que, quero tudo. Vai, dá essa promoção pra mim também. Ela, não dá só pra novos modelos de clientes, tá ligado? Novos clientes. Aí eu falei, pô, mas eu já tenho a NET aqui em casa há mais de 20 anos, por que eu não posso ter esse daí que outras pessoas que entraram agora têm? Ah lá, só pra novos, senhor. É justamente pra você, é justamente pra mudar o contrato e pra que você se enquadre nesses novos modelos. Você foi burro, era só ter falado assim, tá, então eu quero cancelar a minha assinatura. Não, muito bem, senhor, sua assinatura foi cancelada, então eu quero contratar de novo agora. Foi isso que eu fiz, eu cancelei e contratei uma nova. Mas o que aconteceu? Perdi o número daqui de casa que minha família tem há 40 anos. Nossa! Cara, eu não entendo, gostaria. Ó. O Marcos usa uns números meio exagerados. Ele usa a NET faz 20 anos e o telefone dele é o mesmo há 40. A NET tem 15, beleza. Filho, há 40 anos, sabe quem tinha telefone aqui? Minha mãe tinha, cara. Há 40 anos? 40 anos atrás, sua mãe tinha telefone? Tinha telefone. Cara, há 40 anos quem tinha telefone era o Dom Pedro II, vai tomar no seu cu, velho. 40 anos, calma aí, rapaz. Então, pra fechar o Não Leia os Comentários, vamos agradecer João Rezende, a Anatel e todas as operadoras que querem ferrar a vida do consumidor. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra eles. Aê, meus parabéns. Estamos muito felizes com isso. O upload dessas palmas aqui já acabou, fez com que nossa franquia acabasse. Já acabou a franquia, vai acabar. Ok, voltamos depois da palavrinha dos nossos queridos patrocinadores. Bem, vamos lá. Eu gostaria de trazer aqui pra pauta, a gente comentou um pouco de Orkut. Só pra gente falar rapidinho sobre Orkut, eu tenho aqui em mãos algumas das comunidades mais inúteis e engraçadas que o Orkut nos proporcionou. Eu encontrei isso numa publicação do BuzzFeed, dá uns devidos créditos. Eu gostaria de comentar com vocês essas 5 comunidades que eu encontrei, eu achei elas todas geniais. A primeira se chama Não Fui Eu, Foi o Meu Eu Lírico. Alguém lembra? Eu fazia parte dessa comunidade. Alguém conhece? Não. Olha a descrição dela. Passou a mão na bunda da gostosa e arrumou encrenca com o gorila que a acompanhava? Quebrou o vaso de turmalina da sua avó? Tropeçou no fio do respirador artificial que mantinha o seu priminho vivo e acabou matando a criança? Não se preocupe, é só culpar a poesia inerente a todo ato humano. Essa era a comunidade, não fui eu, foi o meu eu lírico. Que pariu, velho. Parabéns. Tem uma outra que os fãs dos Strokes não gostam, que chama Eu Sou Mais Indie Que Você. Eu sou o King dos Blasé, rei. Hey, porque se o Lúcio disse, então é salvação. Muda o rock eternamente até o próximo verão. Bonde das impostoras. Cara, caramba, genial. Tô perdido. A próxima é a minha favorita. O nome dessa comunidade se chama Eutanásia por Vacilo. Só quem já passou por isso sabe como é fácil tropeçar na tomada do respirador, derramar groselha no saquinho de soro ou desregular o marca-passo usando um celular. Cara, eutanásia por vacilo. Genial. Eutanásia por vacilo. Bom, é. E a última comunidade que nós vamos citar é Imagina Se Pega no Olho. Nossa. 34 mil dentes. Ai, coisa boa. A descrição do Imagina Se Pega no Olho é: quem nunca teve uma tia, avó ou mãe que diante de uma situação qualquer exclamava: meu Deus, imagina se pega no olho, que perigo. Olha, isso daí pra você ver como a imaginação varia, né, de pessoa, obviamente, né, porque eu ouvindo Imagina Se Pega no Olho, já me vejo, eu já pensei na mãe do Galudo, né, sendo dona da comunidade, né, falando pro maridão, né. Ele ia dar uma puta. Ô, mano, imagina se pega no olho. Que desgraçado. Nossa, mano. Uma vez no trabalho eu escutei uma mulher comentando com as outras colegas de trabalho que o marido dela acertou no olho dela. Meu Deus. Opa. E ela falando da aflição dela tentando limpar o olho. Imaginei que ia ficar sério. Mano, você não sabe, velho. O marido dela é jogador de beisebol, ele é rebatedor, tá ligado? De repente pegou no olho dela, a bolinha. É lógico. Vocês lembram de mais alguma comunidade escabrosa? Cara, a comunidade mais legal que tinha no Orkut, cara, eu lembro que era Eu Conheço o Vini. Foi uma comunidade que eu mesmo criei, que as pessoas conhecem. Era só isso mesmo que eu ia falar. Puta, eu tinha uma dessa, velho. Ah, mas que nossa. Eu tinha uma dessa, o nome era O Mar é Fodástico. O Mar é Fodástico. Nossa. Eu tenho uma. Mas não criei o nosso ego, né? Tem uma comunidade que eu participei muito na época do Orkut, que era o Humor Negro. É, acho que vocês não participavam, né? Uhum. Não conheci nessa época. Até mas, porque então, eu não gosto de Humor Negro. Era uma comunidade no qual passava o dia. Todo dia eu entrava lá, passava horas lá, interagia muito, interagia bastante com o pessoal de lá. É, levei meus amigos do Ragnarok pra essa comunidade e tudo mais. Então, assim, meu Deus. Foi uma comunidade muito legal. Onde era uma galeria da pesada, hein? Uma comunidade bem bacana. A gente tinha lá o tópico lá de mais 18, só que com fotos menos 18, se é que vocês me entendem. Tinha ali os tópicos. Aí não é legal, hein? Havia uns tópicos onde os caras colocavam alguns acidentes bizarros, como daquele muçulmano que tá em cima do trem, assim, aí ele vai lá e pega no fio, assim, do nossa, de eletricidade, e explode, só caiu o presunto defumado no chão, né, cara? Meu Deus. Então, assim, coisas bem legais, né, velho? Você tem certeza? Eu lembro, um negócio bem, pra mostrar como essa comunidade era muito conceituada, teve uma reportagem do Fantástico que eles falavam sobre algumas comunidades que tratavam de assuntos bem pesados, né, que eram mal vistos e que estavam passando por processo. Isso era um deles. E a Humor Negra era uma delas. Só que aí eu criava meus fakes lá, né? Eu nunca mostrava minha cara lá, obviamente. Eu tinha um fake, cara, que era o Hector Bonilla. Que era meu muito Deus, legal. Velho. Eu tinha o Michael Myers também lá do Halloween. Cara, é o fake do Hector Bonilla. Acho que eu já devo ter tretado com uns três desses no Orkut, mano. Sério mesmo. Mas o Humor Negra era eu, cara. Ah, então tá. Cara, e os depoimentos? Pô, cara. Aquilo era um negócio de louco. Tinha um mercado negro de depoimentos, sabe? Lembro que eu tenho uma prima, que ela tinha terminado com o namorado, ela tava super pra baixo, falou, pô, a gente tá conversando mesmo assim, ela, pô, Di, você quer falar um depoimento legal, falando que eu sou uma prima legal. Aí eu fui lá e falei, ah, pô, a pessoa tá mal, eu vou ajudar, mas, tipo, tentando fazer ciúme no namorado, ex-namorado dela, saca? Aí eu percebi, porra, tem um mercado negro aqui. Ou coloca isso aí pra mim e tal. Alguém tem alguma boa, assim, de depoimento? O negócio do sigo de voto que a gente cara, viu hoje tenho, vem desse negócio do depoimento, né? Que o cara, assim, começou nisso, vou deixar no topo, né? Vou deixar seu bagulho no topo, né? O scrap era depoimento mesmo, não era depoimento, né? Depoimento. Que foi da onde surgiu aquele meme lá, né? Do falar desse guarda que mal conheço, mas já considero pássaros, né? tem que lembrar, né? Cara, e todo mundo tinha uma dessa, né? Claro. Então, como a minha primeira namoradinha online foi pelo UOL, pelo chat do UOL. O meu primeiro beijo Foi pelo Orkut, cara. Ai, meu Deus. Nossa, uma menina que eu conheci no Orkut, cara. Puta. Nossa senhora, que vai. Isso? Que foi, cara? Nossa, que exagero. Não, desculpa, aqui eu fico inconformado com essas coisas. Primeiro, deu um bebê pela internet. Ai, não foi pela internet, né, cara? Conheci a menina pelo Orkut e saí por São Paulo aí, desbravando essa cidade melhor linda aí. Ah, exatamente. Cara, conheci a porra da menina pelo Orkut. uma comunidade chamada... Puta, não sei se eu vou falar isso aqui, velho. Vai ser meio treta. Se for pesado, fala logo. Não, não é pesado, não é pesado. Era pra gordinhos da comunidade? Não, não, não. Então não era pesado, não. É. Só para emos. Meu Deus do céu. O Max conseguia ser emo gordo, lindo, né, cara? É incrível, desculpa. Isso me lembrou um caso, cara, de uma reportagem de um gordinho aqui brasileiro que conheceu uma mina no exterior, né? Ele conversava com a mina e tudo mais. Aí ele, muito louco, viajou até o exterior para conhecer essa garota. Chegando lá, era um homem. Era um homem, eu lembro disso. Ai, e aí ele ficou preso, mas não conseguia voltar e foi pra televisão pra mó caralho, mano. Muito louco. Nossa, que vergonha. Então, aí eu conheci a Amanda, dando nome, gente. Ó, Amanda. Beijo, é uma outra. Gente, ela é minha amiga até hoje, gosto dela pra caramba. Enfim, Amanda, conheci no Só para Evans, no Orkut. E a gente marcou de se ver, só que puta merda. Eu moro no extremo sul de São Paulo e essa menina era de Tucuruvi. Não é, Jundia? Ah, tá. Lá na Zona Norte? Zona Norte. Extrema Zona Norte. No Tucuruvi. Quase Guarulhos, já. Cara, atravessei São Paulo inteiro pra encontrar essa menina. Cheguei lá, pá, pô. Não tinha assunto, não sabia o que falar na frente dela. Eu falei, lascar o beijo, porra. Vim até aqui, caralho. Marquinho pegador. Nunca tinha pegado a menina. Marquinho logo lançou um cala a boca e me beija, né? Cala a boca e me beija. Eu não sou otário. E aí, Marcos? Desculpa. Chegando lá, a gente ficou numa pracinha lá perto da casa dela e tal. E, cara, beijei a menina. Gordo, com 15 anos, perdi o bebê com a menina do Só Para Emos e tal. E acabou que a gente continuou conversando e tal, só que nunca mais ficamos. Só que ela ficou amiga de todos os meus amigos. Meu Deus. E, olha, são muitos amigos, hein? São muitos. Na época eu tinha mais. E acabou que, cara, tipo, primeiro beijo que dei, você fica meio apaixonadinho, né, cara? Você pensa, pô, mulher da minha vida, vou casar com essa porra. Caralho, velho, todos os meus amigos pegaram essa menina, velho. Nossa, vai, senhora. A gente fez até uma música lá, Marcos chuta pra Hugo cruza pra Rodolfo toca pro Cris, enfim. Cara, até o senhor Rodolfo, que eu não vou dizer o nome aí, que a gente conhece, sim, ele todo também mundo fez passou, passou a linha ali. Legal é que essa parte ficou muito, muito legal pra que as feministas ouçam isso aqui e adorem nosso programa, né, mano? Beijar aquela porra. Nossa, velho, vou falar o que a menina saiu pegando todo mundo. Os caras chamaram. Eu não chamei de, ela de bola de futebol, que é isso? Não, criança, gente. 15 anos, oi, lembrando, 15 anos. Então. E eu lembro, porra, eu trocava ideia, caralho, tô louco pra te pegar de novo, não sei o quê. Nossa. Aí ela falava. Ah, Marcos, não vai rolar. Você nem passar. Mano, nossa, não sei se eu falo isso aqui, velho. Ah, Marcos, não vai rolar. Tipo, a gente ficou, mas você nem passou a mão na minha bunda, porra. Aí eu. Caralho, mano! Aí, tipo, isso tudo, a gente conversava tudo isso por depoimento no Orkut. Que era a única forma que ninguém lia, né? Que a gente não ficava na MSN e não lembro por quê. Cara, que cômico. E tipo, eu falava, porra, mas eu tava te respeitando, não sei o que. Ah, gente, passou. É, passou, né? Passou, mas certas casado, com filhos. Certas feridas nunca se mas, cura, mas, ó, filhos, né? Aprendam. É. Pode hoje, passar. Hoje viu? Você pega a namorada, Marcos? Pego nela toda, meu amor. Beijo, Camila, te amo. Olha, nossa, cara. Nossa única ouvinte, aliás. Tô me contendo aqui pra não fazer comentários. Tô contendo aqui pra não fazer nenhum tipo de comentários, mas eu queria. Vamos mudar de assunto aqui, né? E contar a história. Um momento triste no Bradacast. aquela coisa, né, velho? Não todo mundo, né? No, acho que ali na época dos seus 15 anos ali, foi apaixonadinho por uma menininha que cagava pra você, né? É. Aí o que eu, né, na minha inteligência dos meus 15 anos, ali, pra conquistar a garota, o que eu fazia, cara? Eu fazia poemas, né? Meu Deus! Fazia poemas. E mandava pra ela. Porque eu já fiz isso também, então, eu mandava pra ela, ela lia, gostava, achava, ele falava que achava lindo e tal, não sei o que. Eu falei, meu, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar mandando poemas pra ela ficar lendo online. O que, que eu vou fazer? Vou mandar um poema pessoalmente. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um poema bonito. E no final, em forma de poema mesmo, eu chamava ela pra sair. Eu mostrei aquilo pra um monte de amigos meus antes de mostrar pra ela. E todo mundo falou que era foda, que ela ia gostar e tal. Beleza. Aí eu fui falar com ela na hora da saída. Como um bom homem, macho alfa... Eu entreguei o poema e fiz o quê? Saiu correndo. Virei as costas e saí fora, exatamente. Muito bem, eu entreguei pra ela. E eu, naquele dia, eu lembro perfeitamente, fui na casa do meu amigo Maurício. Se você estiver me ouvindo agora, Maurício, sei que você ouviu um dos nossos programas aí, quer que você ouça esse aqui também. Você vai lembrar desse dia que eu fui na sua casa, na casa do meu amigo Maurício. E acessei o meu Orkut. E vi que tinha um scrap não lido. Uou. Muito bem. Rapaz, vamos ver o que é, né? Sem expectativa nenhuma. Era dessa linda moça que eu vou dar. Eu vou falar o nome dela, que inclusive eu não tenho ela no Facebook. Cara, ok? Então eu posso falar aqui o nome dela. É Patrícia. Né? Um salve, Patrícia. Espero que você esteja muito bem aí, né? Então vamos lá. E bem, o que, que consistia o scrap de Dona Patrícia? É Dona Patrícia. Me deu um fora por scrap, falando que eu estava confundindo as coisas, né? Que não via lógica pra eu chamar ela pra sair e que esperava que isso não acontecesse de novo. Não sei se vocês lembram, gente, mas scrap era aberto. Era pra todo mundo. Então, aí vocês imaginam, né? Como é que o menino ficou. O menino ficou ali... humilhado publicamente. Aos seus 15 anos ali, ouviu um negócio desse com os parceiros do lado. Desculpa. O que, que a menina falou? Que não... Que eu confundi as coisas, que não ia rolar nada. Puta, velho. Mas, ó, veja pelo lado positivo. Ela não falou que queria ser só sua amiga. Ela falou sim, cara. Ela falou sim. Puta, galera, você tá vivo como, velho? Eu acho que o motivo de eu estar vivo agora é porque logo em seguida que esse negócio aconteceu, eu ganhei um abraço em grupo dos meus amigos. Ah, né? E ouvimos todos juntos ali Good Charlotte e vivemos felizes para sempre. Nossa! Bem, este era o glorioso Orkut em toda a sua glória, resplandecência e derrota. E aí surgiu um tal de Facebook na história, que hoje é a rede social mais popular do Brasil. Eu peguei alguns dados aqui que são do próprio Facebook de maio de 2014, que diz o seguinte: 107,7 milhões de pessoas têm acesso à internet no país, sendo que 89 milhões se conectam ao Facebook por mês. Desses 89 milhões, 66% deles voltam à plataforma todos os dias. E aí ele fala que a quantidade de brasileiros que utilizam o Facebook até então são 59 milhões de brasileiros que acessam todos os dias. Então dá sim para dizer que hoje o Facebook é a maior rede social do Brasil. É, o que eu acho legal do Facebook é que, assim, a única coisa que mudou, né, pra mim no Facebook é que hoje em dia os foras não são mais em público, né, pra todo mundo ver via Scrap, né? Hoje em dia são no chat mesmo, né? Olha, então, depende, porque há as indiretas, né, cara? Então, assim, as indiretas também machucam, quando você marca, né, a menininha, né, na publicação. Você faz uma indireta, né? Você marca a pessoa, né? É, cara. Sim. Cara, não, peraí, buguei. É verdade, faz sentido. Eu tava tão deprimido aqui que eu tava acabei de falando no automático. Eu vou sair da conversa aqui, eu vou ali ouvir mais um som do Good Charlotte e secar minhas lágrimas pra não comprometer o nosso trabalho, né, velho? E não borrar o lápis. Eu acho que vai ser o Brodacast que eu vou terminar assim mais pra baixo, assim, com vontade de enfiar uma faca no meu pescoço. Caralho. Ao som de Evanescence. Vamos mudar um pouco porque, né, ninguém merece a Good Charlotte. Uma imortal. Só de ouvir Evanescence já dá vontade de enfiar uma faca no cara. Cara, o Good Charlotte naquela época era Rodon. Lembra? Rodon. Que é Rodon? Era como eu falava a música antes, caralho. Você aprendeu essa linguagem? Ah, tá, o Rodon. Isso, Rodon. Rodon. Pô, vamos ver aquela, cara, música lá, Rodão. Um negócio. Vai acabar o programa e eu não sei o que é Rodon, mas olha lá. Seu pose. Cara, tem uma coisa que o Bruno falou do Facebook, cara, que é uma das paradas que eu mais detesto no Facebook. Que é gente mandando indireto pra outras pessoas, sabe? Tipo, pô, ainda bem que eu nunca fiz isso. Imagina. É, não, já fiz, mas depois de um tempo você percebe que isso é idiota. Eu jamais, né, fiz isso, devo dizer aqui em aberto a todos os meus amigos que estão me ouvindo. Ah, nossa, não, o que mais que Facebook tem de desprezível? Isso é um dos que eu mais odeio, cara. Tipo, indiretinha, saca? Tipo, não, eu acho que... Sua vida não é tão importante assim, amigo. Eu acho que o post assim, do Facebook é quando o cara posta alguma coisa lá, qualquer, ou uma foto, e aí vem algum filho da puta e comenta, faz um comentário assim, que poderia ser muito bem assim, deixado de lado, sabe? Uma curtida resolveria, mas o cara vai lá e chega, top, sabe, esse tipo de coisa, nossa, que bacana, cara, sabe? Não fala mais nada, sabe? Só isso. Sei lá, o Facebook meio que escancara um pouco assim, lógico, por conta do próprio usuário, escancarar um pouco a sua própria vida, né? Uhum. De você. Hoje eu já usei muito o Facebook. Sim, já mandei direto pro Facebook. Já fiz, acho que tudo que qualquer cidadão já fez no Orkut e no Facebook, todo mundo já fez, tal. Mas ultimamente, eu não uso tanto o Facebook, eu evito publicar tantas coisas. Eu tô meio de saco cheio de redes sociais, sabe? Um pouco, assim. Porque nem sempre você tá disposto a ouvir a opinião das pessoas, de ler, às vezes, umas coisas. Então, tipo, ultimamente eu nem interajo muito por causa disso. Tipo, um pouco de saco cheio, sabe? Das pessoas levarem tão a sério suas próprias opiniões sobre qualquer coisa. Então. É, e o Facebook é um antro, né, cara? Desses caras que ficam expondo demais, estão super dispostos a discutir qualquer assunto, né? Mas não sabe... Tem opinião pronta pra tudo. Mesmo que não saiba absolutamente nada sobre o assunto, né? É foda. eu vou fazer um apelo, né, pra... As mulheres do Facebook aí, elas demonstrarem que dentro do peito delas não tem um pedaço de pedra, por favor. Coloque um órgão com músculos aí, que tenha pulsação, porque... Não é água. Olha, gente, tá difícil, viu? Eu sinto que é um integrante neste programa que está se sentindo solitário. Meninas, mandem e-mail aqui pro Brodacast aqui, vamos fazer um quadro pra arrumar uma namorada pro Galo. É isso. Meu Deus, gente. Vamos fazer um quadro pra esse programa chamado Arrume uma Namorada para o Galo, porque... Ai, meu Deus. Tá difícil, né, Galo? Tá precisando. A Jéssica tá aí, velho. Aí, ó. Aí, ó. Não, de aproveita novo, aí, de temos novo um... não. Não é repetida. Eu vou fazer um comentário off-topic aqui no programa. Esse negócio eu não quero repetir nome. Cara, eu tive uma época da minha vida que, sem querer, eu acho que eu namorei, eu fiquei com, tipo, umas três Julianas em sequência, duas, três Thaís em sequência. Cara, é incrível, eu nunca repeti nome, velho. Estranho isso. Olha lá, você pegou só duas, como é que vai repetir, cara? Meu querido. Que é? Porque eu fiz as contas esses dias. Ai, não. Olha, mano, comedor. Vai ser uma planilha, né, cara? Tem, tudo anotado. Tudo zero, não tenho tudo anotado. Mas pode ter certeza que é mais do que você, o Di e o Bruno juntos. Aqui. Olha, meu amigo, meu número de mulheres pra certa na minha vida é bem maior que o seu, com certeza. De mulher, tem certeza? Uma, ó, você tava, a gente tava levantando só o chorame, né, do Facebook, só que a gente tem que lembrar que também há uma parte boa nisso tudo, né, cara? É, eu acho que vocês compartilham a mesma opinião que eu, que os gifs de gatinhos, eles salvam ali, né, o Facebook, né, você vê ali uma porcalhada ali qualquer de um amigo seu, né, falando sobre política, uma idiotice, e aí logo depois vem um gif de gatinhos e você fica bem de novo, né, aquela vontade vida, que você tinha de xingar o cara no comentário, sentido, né? Exatamente, né. Até aquela vontade de fazer aquele comentário xingando o cara vai embora com essa delícia do gatinho, né? Do gatinho batendo no outro gatinho e tudo mais. Não, é o que eu faço pra esquecer as... Estou vamos continuar o programa, vai. Galudo, aí vamos terminando o programa nesse clima triste, solitário, vazio, em posição fetal. Caralho, para de falar isso. Ai... O Bradacast está chegando ao seu glorioso e épico final. Porém, antes de encerrar essa palhaçada, vamos para o moral da história. A moral da história hoje que eu proponho aos colegas, aos nobres amigos desta bancada digital, eu lhes pergunto, Alex, o que a internet dos sonhos deve ter? Depois de todo esse chorume que nós espalhamos aqui, o que a internet dos sonhos tem que posso ter? Falar? Posso falar? Vai lá, galera. Eu acho que a internet dos sonhos deve ter mais pornô em HD e menos formadores de opinião. É isso que eu quero. Meu Deus do céu. Acho uma ótima ideia, acho uma ótima ideia. Bruno? Olha, eu acho que para a internet ser perfeita, né, o que a internet tinha que ter é que quando você está no chat da UOL e você se propõe a uma transistã com uma outra pessoa, é, não seja um tiozão gordo fingindo ser uma outra pessoa. Realmente. Olha, você vai ver isso. Cara, pra mim a internet ser perfeita, ela tinha que no chat não ter identificador de mensagem recebida. Puta, isso me fode, velho. Isso, se tirasse isso, a internet seria perfeita, enfim. Que foi, Galo? Não tem nada a ver. Tá difícil ali. Não tem nada a ver com isso que você acabou de falar, se é isso que você tá pensando. Nada a ver. Ele ainda tava lembrando da Patrícia. Alguém leu e não respondeu, né, Galo? Alguém. Alguém. Cara, eu acho que a internet dos sonhos deve ter um perfil do Facebook da Patrícia pra gente promover esse acerto de contas aí dela e do Galo. É aquela morra. Talvez ela já esteja morta, né, cara? Vai, Galo, você tem sobrenome, hein, Galo? Porra. Fala. Sem sobrenome. Censura essa parte, por favor. Não, sem sobrenome, rapaz, você é doido. É só brincadeirinha, gente. Só brincadeirinha. Esse programa que chegou ao final, só gostaria de dedicar esse programa a Patrícia e, claro, luto aí pela morte do grande Prince aí. E é isso aí, minha gente. Até a próxima semana. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, Paty. Valeu, gente.